Saúde ao Tema. Olá, ouvintes das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, e você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. O Movimento Abril Verde surgiu em 2014 no Brasil com o objetivo de promover a conscientização sobre a segurança e saúde no ambiente de trabalho. Dessa forma, busca-se a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, assim como a garantia de um espaço de trabalho saudável. No Saúde é o Tema de hoje, falaremos sobre os cuidados de saúde defendidos pelos Abril Verde. Eu sou João Pedro Rodrigues, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube, envie sua pergunta e interaja com a gente. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre Abril Verde, vamos conversar com a professora do Departamento de Fonoaudiologia, especialista em voz e doutora em educação, membro da Liga de Voz da Pernambuco, membro do Comitê de Ergonomia da UFPE, Ana Nery Araújo. Seja bem-vinda, Ana. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema tão importante. E convidamos para a conversa também a fisioterapeuta e docente do curso de fisioterapia da UFPE, Cíntia Vasconcelos. Seja bem-vinda, Cíntia. Oi, bom dia aos ouvintes. Bom dia, obrigada pelo convite também. Bom, e para a gente começar a nossa entrevista, uma pergunta para as duas, acho que a Ana pode começar, é perguntar sobre o que se trata a campanha do Abril Verde. Bom, a campanha do Abril Verde, ela é voltada para a saúde do trabalhador. O trabalho é um universo que está na vida do adulto, da vida adulta, de forma bastante presente. Então, a proposta do Abril Verde, ela sempre passa por esse cuidado do ambiente de trabalho e da saúde que a gente precisa ter e do autocuidado também que a gente tem que ter com a nossa saúde nas diversas esferas, né? Então, a gente tem aqui, eu acho que Cíntia, como fisioterapeuta, vai falar da questão ergonômica, mas eu, como fonoaudióloga, posso trazer a referência do que é o cuidado com a nossa comunicação. Então, dentro da universidade, nós temos aí uma quantidade enorme de professores e de técnicos que precisam de uma boa comunicação, de uma boa voz para o seu trabalho. Então, eu acho que o Abril Verde, ele traz essa ideia do autocuidado e de pensar em como a relação entre o seu trabalho e o ambiente ao qual você trabalha, ela pode ser mais saudável para esse indivíduo. Cíntia, gostaria de acrescentar algo? Completando o que a Ana falou, nesse mês de conscientização, serve muito para a gente poder se manter alerta, vigilante desse processo, que muitas vezes dentro da nossa rotina a gente, de alguma forma, vai sendo, vou usar esse termo, tá? Um pouco mais coloquial, mais engolido, né? Dentro dos nossos afazeres, e a gente deixa um pouco de lado, né? Esse cuidado. Então, esse é o mês onde a gente consegue trabalhar esse contexto, e ele está para além dos temas que a gente vai conversar aqui, né? Essa questão da voz, essa questão da postura, mas entendendo saúde nessa perspectiva muito maior, nessa perspectiva biopsicossocial, e que o nosso trabalho faz parte de todo esse contexto. Certo. Quais são os pontos defendidos pela campanha, assim, no geral, Cíntia? A campanha, de uma maneira geral, ela vai ser feita e vai ser trabalhada dentro da universidade, dentro dos nossos locais e para fora da sociedade, da universidade, no extramuros, em relação à questão da sociedade propriamente dito. E momentos de reflexão, momentos de trabalhos, de oficinas, também vão ser realizados com o intuito da gente promover essa conscientização. Uma coisa importante da gente pensar nessa perspectiva da saúde no trabalho é que, na verdade, uma semana como o Abril Verde e outras semanas onde se preocupa com isso, ela deve servir como alerta. Mas a questão do cuidado com a saúde no ambiente de trabalho, ela tem que estar inserida dentro dos processos de trabalho ao longo do dia a dia. Eu acho que a gente, depois da pandemia, né, acho que Cíntia pode concordar comigo em relação a isso, assim, eu acho que a questão do trabalho parece que ele entrou dentro da nossa casa. Então, a gente não trabalha só dentro desse espaço de trabalho formal. se a gente pensar a vida, por exemplo, dos professores, que compõem a grande maioria da universidade, a gente tem, pós-pandemia, parece que se abriu muito esse espaço de trabalho para o nosso ambiente de vida, de casa. Então, como a gente pode equilibrar isso? Como a gente pode estar atento para o nosso bem-estar físico e mental também? Porque eu acho que, inclusive, com a modernidade, com a questão da toda a parte digital de comunicação, a gente não se desconecta, né, gente? Então, acho que isso é uma questão que é um cuidado que a gente já pode pensar no sentido da nossa saúde no trabalho, é como é que a gente está lidando com esses espaços de trabalho. Então, o quanto eu continuo trabalhando após sair do meu trabalho? O quanto esses espaços parece que perdeu-se a fronteira, se esvai essa fronteira. E a gente termina entrando na nossa vida pessoal e cuidando um pouco desse espaço onde o trabalho deve ficar um pouco reservado e você deve viver outras coisas, cuidar da sua saúde, viver outras experiências que sejam boas para a sua saúde física e mental. Então, eu acho que a mensagem que eu acho que é importante a gente dar é que isso não pode ser restrito a uma semana, o Abril Verde, a um mês, mas a gente conseguir conscientizar as pessoas para olhar para si, para olhar sobre o seu processo de trabalho. Certo. Quando a gente fala sobre saúde no ambiente de trabalho, quais são as doenças ou complicações que merecem a nossa atenção? A começar aí a pergunta para a Ana, né? Ela que é especialista em voz, acho que seria interessante essa abordagem mais na questão vocal mesmo. Isso. Então, assim, na perspectiva do professor, né, que a gente pode pensar que é um profissional da voz, é aquele que precisa da voz para o seu exercício profissional. Obviamente que dentro da nossa instituição, além dos professores que utilizam sua voz para o exercício profissional, nós temos os técnicos, temos diversos profissionais aqui que não são docentes, mas que também precisam da sua comunicação. E a comunicação, a voz e a fala, ela é fundamental para a nossa interação social. E, especificamente, para alguns grupos, para essa interação profissional. Os cuidados com a voz estão relacionados aos hábitos que a gente tem de saúde e aos hábitos de uso da voz. Então, muitas vezes, uma fala em forte intensidade, uma fala muito rápida, uma não coordenação de fala e respiração, são aspectos que podem interferir no desempenho comunicativo e podem gerar alterações de voz chamadas de distúrbios vocais relacionados ao trabalho. Ou seja, é aquele distúrbio vocal que foi produzido pela fala excessiva, pela quantidade de horas que você fala, pela forma como você coordena a sua respiração com sua fala, ou o fato de você falar muito alto. Todos esses aspectos, eles interferem. Os hábitos de saúde, por exemplo, ou um hábito que não é de saúde, por exemplo, a ingestão do álcool, o fumo, eles são aspectos que também vão interferir nessa qualidade vocal. A própria postura, né, Cíntia? Então, a gente também, o nosso corpo, ele também é um elemento de comunicação. E a sobrecarga no corpo, e aí Cíntia vai poder detalhar mais as questões posturais, mas eu já posso dizer que interferem na nossa comunicação. Então, a gente vê que o corpo humano, ele é uma série de cadeias. Corpo, expressão, voz, respiração, tudo isso interfere no desempenho comunicativo das pessoas. Eu passo a palavra agora. A pergunta que eu fiz para a Ana, eu faço a mesma para você, né? Quando a gente fala de saúde no ambiente de trabalho, quais são as doenças ou complicações que merecem nossa atenção? Sendo que nesse viés mais que você domina, né? O viés da postura, dessa saúde postural. Olha, quando a gente pensa na questão do trabalho, complementando, continuando a linha de raciocínio que a professora Ana trouxe, a gente entendendo, né, que o contexto trabalho, seja na universidade ou seja em outro local, ele vem misturado com outros contextos das nossas vidas, a gente precisa fazer esse olhar de uma forma bastante ampliada, né? Então, por exemplo, quando a Ana ela traz as experiências em relação à voz e os processos de adoecimento que podem acontecer por maus hábitos, por exemplo, dentro do nosso fazer, a gente precisa entender que essa voz ela é faz parte de um dos sistemas corporais que está interligado com tantos outros, né? Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo essa entrevista, conversando com vocês aqui nesse bate-papo, mas várias vezes eu estou me lembrando dos meus processos e minhas orientações fonoaudiológicas em relação ao uso da minha voz, né? Então, o que é que me leva, por exemplo, a eu ter um tom da minha voz numa altura, numa intensidade maior do que eu deveria? Então, pensar só nessa estrutura voz, pensar só nessa estrutura postura é muito pouco, né? Então, a gente precisa entender esse contexto, ele realmente é muito maior. Então, o processo de adoecimento, João, ele pode impactar no nosso corpo, mas ele pode ser oriundo de outros fatores que estejam além da questão corporal propriamente dita, tá? Então, postura, por exemplo. Postura tem toda uma organização de como o nosso corpo ele vai se manter no espaço, né? Durante a execução de uma determinada atividade. Então, independente se eu botar na condição de um docente, na condição de um técnico, na condição de aluno, né? Na condição desse usuário da universidade ou para fora dessa universidade, o corpo ele vai precisar se manter contra essa gravidade durante muito tempo, né? Então, às vezes a gente começa uma atividade laboral nossa. No caso de um aluno, por exemplo, na hora que ele entra numa sala de aula, ele pode passar quase uma hora e meia, 2 horas dentro de uma atividade. Como é que ele se posiciona em relação a isso? A partir desse mau posicionamento, caso aconteça, eu posso impactar diretamente no funcionamento de outros órgãos e sistemas, como voz, como a minha questão visceral propriamente toda, a questão digestiva, a questão musculoesquelética, entendeu? Então, eu acho que essa temática e esse impacto ele vem justamente para chamar a atenção da gente do quanto é complexo e do quanto esse processo ele precisa acontecer, não só no mês de abril. Quais podem ser as complicações físicas de um ambiente de trabalho insalubre para o trabalhador? Como a Cíntia estava falando, acho que seria interessante voltar à pergunta para começar por ela mesmo. Tá tão interessante, assim, é uma fala complementar, é uma fala que entra, e eu acho que pensar a saúde do trabalhador, a gente não pode compartimentalizar, a gente não pode separar as coisas, a gente tem que integrar e pensar junto. Então, por exemplo, a questão do ambiente do trabalho, ambiente e organização do trabalho são dois aspectos que podem impactar positiva ou negativamente na saúde das pessoas, seja do corpo, da voz, da comunicação, do que for, tá? Se a gente vai para um ambiente que não tenha uma boa refrigeração, um ambiente que não seja, que seja muito ruidoso, que seja muito quente, que não tenha espaço para o profissional trabalhar, isso vai impactar na sua saúde. Isso pode gerar dor de cabeça, isso pode gerar mais tensão muscular, isso vai impactar, obviamente, a tensão muscular, a dor de cabeça, o mal-estar, no cansaço físico e na qualidade da sua comunicação. Porque, observe, quando a gente não está bem, quando a gente está num lugar quente ou que tem muito ruído, a gente começa a fazer uma série de compensações. Então, se eu tenho muito ruído, eu começo a falar mais alto. Se é muito quente, eu não consigo me movimentar, eu vou ficar mais presa, eu vou ficar mais quieta, diminuir. Então, a questão do ambiente de trabalho, né? A estrutura física que a gente tem, se você tem um espaço com iluminação boa, com acústica boa, com a refrigeração boa, já são 3 fatores que vão melhorar muito o seu trabalho e vai impactar no seu corpo, na sua disposição, no seu astral para fazer o seu trabalho. A organização do trabalho também é muito importante. O que é que a gente observa? Ou quando a gente está com a sobrecarga de atividades, ou seja, o nosso processo de trabalho ele está muito empilhado, né, com muita coisa, obviamente isso afeta. Você não vai dormir direito, você vai ter mais agitação noturna, você pode ter taquicardia, você altera o sono, altera a sua alimentação, e isso vai impactar no seu corpo, na sua mente, na sua comunicação, na sua voz. Então, assim, são vários aspectos que a gente pode identificar que vão estar sempre numa atuação multifatorial. Você não tem um aspecto, você tem uma série de aspectos que podem intervir nessa dinâmica e nessa saúde ou não saúde do indivíduo. Cíntia, pode... Exato. Então, assim, quais são os principais sintomas que a gente vê de queixa, né? A gente, inclusive, fazendo alguns estudos e alguns acompanhamentos dentro da própria universidade, a gente... As queixas, elas vêm, por exemplo, dor. Dor é uma queixa super frequente, né? É, dor na região lombar, por exemplo, da coluna lombar, é muito frequente. Então, se eu passo, se eu tenho uma atividade, ou na minha atividade, eu preferencialmente executo ela sentada, né? Ou executo ela andando, em pé, na posição ortostática, né? Então, dores na região lombar é algo que pode vir com muita frequência. Sendo que, assim, além da dor, vários outros sintomas podem aparecer, né? Como a Ana falou, que podem ser mais generalizados e podem ser mais localizados. Então, um cansaço físico, uma fadiga, existência de formigamento, de cãibras com recorrência, uma dor que possa estar mais irradiada, irritação, sintomas de desânimo para trabalhar, falta de motivação, mas... Como a gente está vendo, são sinais, né, que vêm através da queixa da pessoa. A gente precisa entender o que é que esses sinais eles representam. E eu acho que é muito importante a gente deixar claro aqui, né, Ana, num momento como esse, que não necessariamente eu tenho uma condição de clínica de saúde, uma doença, como uma doença. Eu posso ter um sinal como esse, como a dor, e ele não necessariamente estar associado a uma doença. Mas eu preciso me tratar, né? Focar no resgate dessa minha saúde para que isso não venha se desenvolver como um processo de doença propriamente dito. Então, às vezes, é muito interessante, porque às vezes as pessoas ficam, né? Eu estou trabalhando e no final do dia eu estou sentindo muita dor na região dos meus pés. Estou sentindo muita dor na região do pescoço, né? E aí, o que é que eu tenho? Peraí, você pode ter tido um dia exaustivo de trabalho, onde você se relacionou com esse trabalho de uma maneira que não foi a melhor possível para o seu corpo, para o seu momento, e a dor, esse incômodo está sendo um sinal. Por isso, o processo de vigilância, por isso que esse processo de cuidado e de assistência tem que acontecer de imediato. Eu tenho um exemplo ótimo que eu acho, e tem muito a ver aqui com a rádio e com o dia a dia. Então, às vezes eu... Chego na universidade, vou começar meu trabalho, que não necessariamente é só sala de aula, né, Ana? A gente entra num espaço como esse, a gente entra numa reunião, é mais tensa. Às vezes eu saio do trabalho e eu já saio com aquele peso, assim, nessa minha região cervical, na altura dos ombros. Então, aquilo ali já vai me tensionando. Eu já sei que já vai gerar uma dor de cabeça, que eu posso desencadear, aí sim, um processo, né, de uma condição como uma enxaqueca, por exemplo. Então, é um sinal que dentro da minha atividade, eu, a partir do momento que eu trabalho com essa conscientização, nesse meu autoconhecimento, eu já posso quebrar esse ciclo e impedir que haja um processo de adoecimento real e que, inclusive, vai impactar no meu trabalho do ponto de vista de produtividade. Então, por isso que quando a Ana fala assim, eu preciso pensar nesse processo de trabalho, nessa questão de organização, precisamos sim. Então, quantas vezes a gente entra numa reunião, num momento de conversa com o nosso superior, né, com algum colega, e a gente já sabe que isso pode gerar uma ansiedade pelo que possa vir a acontecer, pelo que vai ser conversado e vai ser debatido. E isso pode respingar diretamente na minha condição muscular. Eu posso ter uma tensão do tônus nessa minha musculatura. Consequentemente, eu vou ter um desencadeamento de situações que vão estar acontecendo, né? Então, João, os sinais são vários, tá? Eles são gerais e eu acho que a gente precisa estar atento a todos eles, né? E entender que um sistema do corpo da gente, um dos pontos, ele pode impactar em outro, tá? Isso. Então, hoje em dia, olhar para um ponto muito específico, muito fechadinho, como se fosse uma coisa única a ser tratada, a gente já não discute mais dessa forma. Eu preciso entender tudo que está colaborando e que contextos para poder fazer com que isso aconteça. Certo. Falando um pouco sobre atenção, né? Você fala um pouco sobre estar atento a esses sinais. Eu queria saber um pouco mais sobre a importância da saúde postural, principalmente quando a gente fala sobre o ambiente de trabalho. Pronto, então bora lá. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente desmistificar é sobre qual é a melhor postura. Né? Qual é a melhor postura? Então, antes a gente falava muito que deveria seguir alguns preceitos. Né? É o peso do corpo deve estar, se eu estiver na posição sentada, por exemplo, ou o peso do meu corpo todo deve ser localizado num localzinho, né, do nosso corpo, que a gente chama tuberosidade esquiátrica, que fica aqui na região da pelve, poder ter uma pelve mais encaixada, um tronco mais ereto, assim como se fosse o padrão de normalidade que é esperado, né? Essa, para um esqueleto, pensando no esqueleto humano, é configurado dentro de um padrão de perfeição, essa poderia até ser o melhor alinhamento corporal que eu deveria ter. Sendo que a gente precisa entender que nós somos diferentes, nós temos um desvio padrão importante entre as pessoas. Então, a minha melhor postura pode não ser a sua melhor postura, João, pode não ser a melhor postura de Ana e de quem está ouvindo a gente nesse momento, né? Então, eu preciso primeiro trabalhar nesse processo dessa análise de cada pessoa, né? Procurar um profissional que possa ajudar nesse contexto. E a partir das minhas condições estruturais, a partir dessas minhas condições, eu vou identificar qual é a melhor forma de me posturar em relação ao que eu estou fazendo nesse momento. Então, quando a gente fala postura, eu preciso pensar numa postura para dormir, eu preciso pensar numa postura, por exemplo, para tomar meu café da manhã, eu preciso para tomar, executar uma atividade, né? Sei lá, eu trabalho na parte administrativa, eu trabalho o tempo todo com o sistema, tendo que atender telefone, tendo que falar no WhatsApp, tendo que estar olhando o nosso SIGA, seja o que for, eu vou precisar de uma postura perante aquela situação, entender que as nossas atividades do nosso dia a dia, elas envolvem múltiplos movimentos. Então, eu estou aqui conversando, estou sentada, e se amarrarem minhas mãos, eu não falo. Então, eu preciso dessa minha gesticulação para que eu consiga me expressar melhor, já que eu estou contida dentro de uma cadeira. Então, imagina se você me dissesse, ó, Cíntia, na gravação aqui da rádio, você não vai poder se mexer. Eu quero que você fique parada, falada. Com certeza isso vai impactar na minha linha de raciocínio, né? Então, a gente vai precisar pensar que para cada atividade que nós formos fazer no nosso dia a dia, seja no ambiente laboral ou não, eu vou envolver várias posturas para que o meu corpo tenha condições de executar inúmeros movimentos ao mesmo tempo, sempre com muito dinamismo e permitindo que a gente consiga fazer as nossas atividades do nosso jeito, né? Respeitando as nossas individualidades, nossos comportamentos, nossas formas de ser, né? Então, pensar na postura hoje, a gente precisa pensar nisso. A partir do momento que eu consigo posturar meu corpo, onde eu tenho a melhor distribuição de pesos corporais, mantendo um equilíbrio, a sobrecarga para os meus músculos e para as minhas articulações vai diminuir. Consequentemente, as funções que eu preciso executar, elas vão também ter um melhor desempenho. Então, por exemplo, é impossível um fonoaudiólogo, por exemplo, ele trabalhar a voz se ele tiver com uma pessoa que pode ser que não tenha uma boa postura. Uhum. Pode ser que o desempenho, né, o colega, ele vá buscar nessa minha voz, possa estar impactada de alguma forma pela minha postura em relação à minha região cervical e minha coluna, minha cintura escapular, por exemplo. Como pode esse sistema todo envolvido para a emissão da voz ter uma boa produção de voz, uma boa, né? Se ela não respira direito, por exemplo, se essa pessoa não respira direito. Então, eu acho que isso é um ponto, também, mais um ponto importante para a gente trazer, que é quando a gente pensa que esse cuidado, essa assistência tem que ser interprofissional, multidisciplinar, né, Ana? Eu preciso, muitas vezes, entender, João Pedro, por que você quer melhorar a sua postura? Aí você vai dizer, porque eu passo muito tempo sentado, dentro da minha atividade, lá nos programas da rádio. Eu entro, cada programa meu dura 30, uma hora, né? Então, eu preciso pensar na melhor postura para você. Ana falou também sobre como o ambiente ele pode favorecer ou piorar o desempenho das nossas atividades, das nossas funções, né? Então, como essa cadeira que João está sentado nesse momento, eu já vi que João se retificou, tu viu, Ana? Ele já puxou a cadeira para trás, já... Né? Ele precisa falar com algumas pessoas para para ter feedback enquanto ele está lá no uso do microfone. Então, será que ele precisa fazer uma rotação de tronco? Não. Ele ficar fazendo essa rotação de tronco várias vezes durante o dia vai impactar nessa postura e aumenta o risco de lesão e do processo de adoecimento para você. Então, por que não trocar a cadeira fixa por uma cadeira de rodinhas, por exemplo, giratória, que tenha condições para isso, né? Então, o ambiente ele vai favorecer bastante ou dificultar. Por isso que a gente precisa fazer essa análise bem global, bem sistêmica. Vou usar esse termo, sistêmica. Mas passando a fala agora para a Ana, eu queria saber o quão importante se faz a saúde vocal, em especial no ambiente profissional. Então, a saúde vocal, ela é conseguida a partir de uma série de cuidados que tem a ver com os seus hábitos de fala. Então, a gente tem que escolher quais são os momentos onde a gente vai precisar falar mais. Em sala de aula, é muito importante que o professor, e isso é uma das queixas frequentes dos professores, a gente já fez pesquisa com os professores aqui da universidade, e eles trouxeram várias queixas em relação ao uso da voz, como rouquidão, cansaço ao falar, fraqueza no final da semana, ou seja, a voz já tendo perdido um pouco da sua qualidade, da sua capacidade, dor na região do pescoço, dor ao falar, que são queixas relacionadas a esse uso mais intenso. O que é que a gente diz? Que é muito importante a gente ajustar a intensidade da nossa voz ao ambiente ao qual a gente vai falar. Se eu vou falar num ambiente que as pessoas estão mais próximas, eu não preciso usar uma forte intensidade. Se eu vou falar num ambiente mais amplo, que eu tenho um grupo maior, seja de alunos ou seja de uma reunião, eu posso dispor essas pessoas numa posição, por exemplo, em círculo, ou eu me deslocar ao redor dessas pessoas para que a minha comunicação fique mais fácil. Então, aquele modelo, às vezes, por exemplo, de sala de aula, em que o professor fica lá na frente, afastado dos alunos, ele termina tendo que jogar muito mais intensidade na sua fala. A articulação também é outro elemento que pode ajudar. Se eu articulo melhor, eu vou ter uma fala mais organizada, eu vou ter mais tempo para respirar. A postura, como Cíntia falou, ela é muito importante, porque se eu tenho uma boa postura no momento da minha fala, onde eu tenho ombros abertos, cabeça bem posicionada, eu vou respirar melhor e a minha voz vai se projetar melhor. Além disso, é muito importante, para que a gente tenha uma voz saudável, que a gente mantenha a ingestão de água, a gente tenha uma alimentação saudável que inclui frutas e legumes e verduras, porque isso vai diminuir, muitas vezes, problemas como refluxo gastroesofágico, que é o retorno desse ácido para o trato fonatório, e isso impacta e dá uma interferência na qualidade vocal. Então, o aspecto alimentação é fundamental. Os ajustes que a gente tem que fazer na nossa comunicação em função do ambiente, do tamanho da sala. O professor ele pode ter algumas estratégias que a gente chama de didático-pedagógicas, ou seja, a sala de aula não tem que ser uma fala só do professor, ela nem deve, ela não nem combina com a sala de aula atual. Quando você faz aulas onde você usa estratégias que não seja só você falar, você vai estar produzindo conhecimento, obviamente, aprendizagem, mas também vai descansar a sua voz. Então, as estratégias didático-pedagógicas, como discussão de casos, aulas mais movimentadas, aulas com participação dos alunos maior, onde esse professor não tem que falar o tempo inteiro. Os cuidados com o sono são fundamentais. A gente aqui, eu acho que Cíntia já trouxe isso também, a gente precisa observar o que está acontecendo no nosso corpo, observar como a gente está no nosso ambiente de trabalho, respeitar o descanso. Então, a atividade de trabalho, que é uma atividade da vida adulta, ela, muitas vezes, traz uma sobrecarga muito grande para a nossa vida. Então, como é que a gente está lidando com esse momento da pausa, do intervalo? Às vezes, o que a gente observa aqui dentro do nosso espaço é que a gente sai de uma reunião, vai para a sala de aula, da sala de aula, aí não dá tempo para almoçar, come em 5 minutos, aí já vai para outra atividade. E esse não respeito a esse tempo do descanso para a nossa comunicação isso vai comprometer. Porque a fala, ela exige muito energia do nosso corpo. São duas funções que eu acho que a gente tem, precisa de muita energia. Para a fala, porque o corpo todo, quando você está falando, ele está colocando essa energia na sua comunicação. E quando a gente, na hora da digestão, então, quando a gente se alimenta, observe que dá aquela, né, aquela, a gente fica mais quieto, porque é exatamente a energia do corpo toda em função dessa digestão, desse processo que aconteceu a partir da nossa alimentação. Então, respeitar as pausas, respeitar o próprio corpo, perceber, estou ficando rouco, a minha voz está se alterando regularmente depois que eu termino a minha sala de aula, fico cansado, comecei a perceber quebras no som da minha voz, tem que procurar um otorrino, tem que procurar uma fonoaudióloga para ajustar essa comunicação. Nós teremos semana que vem o início do Dia Mundial da Voz, que é um evento que acontece no Brasil todo. Então, nós teremos uma semana inteira, começando no dia 16 de abril até o domingo. Eu ainda posso, daqui a pouco, quando a gente avançar mais aqui, falar sobre essa campanha. Mas, assim, Dia Mundial da Voz é aquele dia para chamar a atenção das pessoas, como esse Dia da Saúde, o Abril Verde, para os cuidados com a voz. Então, porque ela é muito importante. Grande parte das nossas profissões precisam dessa comunicação eficiente para que a gente estabeleça o nosso trabalho. Agora, passando para outro bloco de perguntas, vou começar por Ana mesmo. Quais são as medidas a serem tomadas no ambiente de trabalho para que complicações vocais sejam evitadas? A primeira medida é a gente entender qual é o uso que a gente tem da nossa voz e da nossa fala. Então, se eu sou docente, eu tenho que ver qual é a carga horária que eu tenho de sala de aula, de orientação, de trabalhos de palestras, de grupos de trabalho, porque a partir dessa carga horária de uso de fala, eu vou ajustar como vai ser a minha comunicação. Onde é que eu posso falar mais baixo? Onde é que eu posso falar menos? Como é que eu posso fazer o meu planejamento de sala de aula para que eu não tenha que ter esse protagonismo de fala o tempo inteiro, tá? Eu tenho que pensar também na minha alimentação, como eu já falei anteriormente, nos cuidados que eu tenho que ter. Alguns alimentos, eles não são benéficos para a voz. Por exemplo, excesso de café. A cafeína, ela é irritativa dessa mucosa das pregas vocais. Alimentos muito gordurosos, que eles também geram uma dificuldade mais na digestão e promovem refluxo. Alimentação saudável, a ingestão de água em sala de aula, ela é muito importante. Fazer alguma atividade física aeróbica, que você vai te dar uma resistência maior física, e isso vai impactar na sua resistência vocal. E observar o seu ambiente de trabalho. Então, se eu tenho uma sala de aula, por exemplo, que seja com muitos alunos, eu tenho que pensar como é que eu posso organizar esses alunos num formato em que eu possa chegar mais perto desses alunos, e aí eu não vou precisar falar tão alto. Se eu tenho uma sala de aula com uma turma muito grande, eu posso comprar um equipamento de amplificação vocal, que seria o microfone. Hoje existem no mercado diversas marcas de microfones, headsetzinho, caixinha de som, que vai ampliar. Porque em algumas situações as pessoas podem dizer assim, ah, mas eu tenho 70 alunos na turma, como é que eu vou fazer? Tá? Então, assim, o microfone, ele pode ser um elemento. Se você identifica a questão do ambiente, um ar-condicionado que faz muito barulho, uma sala que tem muita poeira, que tem um cheiro de mofo, isso também tem que ser acompanhado. Você vai ter que estar pensando como é que você pode ou mudar de sala ou pedir para que isso seja revisto, porque são impactos, são aspectos que vão impactar na tua qualidade vocal. Eu passo agora a palavra para a Cíntia para ela falar sobre essas medidas a serem tomadas no ambiente de trabalho para que complicações posturais sejam evitadas. Perfeito. Então, bora lá. Então, primeira coisa que o indivíduo vai precisar fazer, independente se ele está na condição de docente, do técnico nas mais diversas atividades que faça, ou o aluno, tá? Então, qualquer pessoa, a primeira coisa que ela vai ter que fazer é se conscientizar da atividade que ela faz. E quando a gente fala de se conscientizar, é parar para analisar o corpo para realizar essa atividade. Então, se é... E cada atividade que eu faço vai depender que meu corpo esteja posicionado de alguma forma, como eu já falei, tá? Então, primeiro conselho é esse. Quando eu entendo qual é a atividade que eu faço, e aqui as pessoas vão se surpreender, porque devem estar parado para pensar e devem estar fazendo. Meu Deus, eu preparo aula, eu corrijo prova, eu estudo sentado. Mas eu dou aula, tem hora que eu estou em pé, no meu caso tem hora que eu estou acocorada, tem hora que eu estou sentada no chão, tem hora que eu estou subindo escada, dando aula. Então percebe que os afazeres, eles são muito diversos. Por isso que cada pessoa precisa entender o que ela faz dentro do seu próprio contexto de vida. Por isso que receitas, muitas vezes, para se guiar, ficam tão difíceis, porque cada vez mais a gente tem que ter essa especificidade. Então, primeiro é isso. Reconhecer a atividade que desempenha no papel que está ocupando socialmente, para que, dessa forma, pare para prestar atenção um pouco de como é que o seu corpo, ele permanece durante um determinado tempo para que essa atividade ela possa ser desempenhada. Ver a duração, como a Ana falou, como a Ana citou, a questão de tempo, as condições do ambiente. Quando a gente fala de condições de ambiente, não só são as máquinas, os equipamentos que eu disponibilizo ao meu redor. Ana falou várias vezes, no exemplo que ela traz do aluno e do professor, a relação de onde esse aluno vai estar nesse processo de escuta, né? Eu vou falar, alguém vai me escutar. Então, eu percebo que é, os outros, eles fazem parte também desse processo. Então, quando a gente pensa nesse olhar de trazer ergonomia para melhorar a condição de trabalho, e tem sido um investimento grande da universidade nesse aspecto, eu também faço parte, sou membro integrante do Comitê de Ergonomia da Universidade, né? É um esforço que está sendo feito intersetorial, com vários centros sendo envolvidos, onde a ideia é que a gente possa mobilizar atores que trabalhem nessa área, que tenham sua expertise, para que possam fazer, inclusive, análises ergonômicas do trabalho, para que a gente possa entender a situação de cada local, de cada setor. Então, é importante que as pessoas que estejam ouvindo a gente e tendo interesse, acionem o trabalho, essa busca através do comitê, porque aí sim a análise vai ser feita de uma forma bem direcionada e as orientações, as recomendações, inclusive tomadas de decisão, elas vão poder ser feitas em pauta dessa análise, tá? Porque a gente também tem que entender que eu preciso que o outro também participe desse processo, né, Ana? Então, na hora que eu digo para o meu aluno, bora reorganizar essa sala, bora sair desse modelo cadeira atrás de cadeira, onde para eu alcançar aquela pessoa que está sentada na 10ª fileira, né, ela possa me escutar. Mas passando a pergunta para você agora, Ana, eu queria saber como é feito o tratamento de um paciente com a má saúde vocal. Então, o primeiro aspecto é que essa pessoa precisa saber, ela identificar que ela tem uma alteração vocal. Então, ela vai começar a sentir alguns sintomas, rouquidão, cansaço ao falar, pigarro, tosse, a voz quebra ao longo da sua fala, ela sente que perdeu potência vocal. Com essas queixas, a partir dessas queixas, ela precisa ir para o otorrinolaringologista, que é o profissional que vai fazer o exame todo da laringe e dos aspectos envolvidos, se tem um sinusite, se tem uma rinite, se tem uma laringite, e o impacto desses aspectos associados ao uso que essa pessoa faz da sua voz. A partir de um diagnóstico de alteração vocal, que pode estar relacionado ao uso que essa pessoa faz dessa voz no seu dia a dia, dependendo do quadro, do que é que ela vai apresentar, ela vai ser acompanhada pelo otorrinolaringologista e vai ser acompanhada pelo fonoaudiólogo, que vai fazer todo um trabalho de reabilitação vocal, o que vai envolver uma série de exercícios e conhecimentos que essa pessoa vai ter que ter sobre como usar a sua voz. Os hábitos de saúde, o uso que ela vai fazer da sua voz. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá, porque minha imagem para mim ficou congelada aqui, não sei o que foi que houve. Então, é esse tipo de cuidado. O trabalho fonoaudiológico, ele pode acontecer aqui na universidade. A gente tem um programa de saúde vocal para os servidores. Então, o servidor, ele pode marcar no NAIS e ele vai ser atendido aqui na clínica de fonoaudiologia, tá? E aí, isso é muito importante para que você faça a reabilitação. Veja, como eu falei que a postura, ela vai estar interligada com vários outros sistemas corporais, antigamente a gente corria e buscava uma análise de um traumatologista, né, um médico clínico da área da traumatortopedia. Algumas pessoas podiam recorrer a um reumatologista, dependendo do que fosse. Mas, veja bem, eu posso ser uma pessoa que eu posso estar, por exemplo, durante a minha atividade lá no meu dia a dia, e eu posso estar com a cifose do tronco. O que a gente chama de corcundinha, por exemplo. Não tem gente que é assim? Adolescente tem uma fase que o adolescente fica com a postura que comumente a gente chama de corcunda, né? Com a cifose. Ela pode ter uma cifose, mas pode ser por uma questão emocional que ela possa estar vivendo. Ela pode estar num processo, por exemplo, de uma tristeza, entrando, de repente, até numa depressão, e o corpo dela vai trazer essa representação através da postura. Então, a gente dizia assim, estar com uma postura que não está adequada para o que se espera para os padrões de normalidade, respeitando a individualidade de cada um, como eu já falei, tá? Vá procurar um ortopedista para você ver. Só se eu tivesse ido buscar, por exemplo, no caso da adolescência, de novo, uma escoliose, né, que é uma alteração postural por conta do alinhamento das minhas vértebras na minha coluna. Mas o que que está levando para que isso acontecesse? Então, assim, eu vou ter um cuidado de não dizer procure tal especialidade, mas procure entender o que você está sentindo. E aqui dentro da universidade, eu acho que a gente pode direcionar essa busca da ajuda, seja através do NAIS, seja através do acionamento do Comitê de Ergonomia da universidade, onde a gente está tentando fazer e ampliar várias ações para que a gente possa fazer com que esse cuidado ele chegue mais no nosso dia a dia, de uma forma mais natural, através de consultas, através de conversas que possam trazer um caráter mais preventivo, né, Ana? Mais de promoção à saúde, porque aí vai ser pensado as estratégias de ação individuais para cada um. Seja no aspecto coletivo ou individual, tá? Seja o meu departamento, por exemplo, ou não. Mas que quem quiser também mais informações, nós temos na fisioterapia uma clínica escola e, paralelo, junto com a clínica escola, nós temos vários projetos de pesquisa, vários projetos de extensão e que todos eles, pensando hoje na fisioterapia, nesse olhar ampliado, tenho certeza que a postura vai fazer parte desse processo. Tá? Porque a postura ela é uma condição básica, sine qua non, para que uma atividade ela possa ser feita adequadamente. Então, um profissional da fisioterapia vai poder ajudar bastante a quem estiver precisando desse auxílio, desse suporte. Professoras, como a gente pode promover uma melhor prevenção às complicações relacionadas ao trabalho? Acho que Cíntia pode começar falando. Prevenção. Então, vamos começar a repensar todo esse ambiente, né? Que ambiente é esse onde eu estou inserido, tá? Esse ambiente é um ambiente que eu considero um ambiente tóxico ou um ambiente saudável? Como é que está, por exemplo, essa minha relação com as pessoas com quem eu convivo, né? Como é que o meu corpo responde a esse ambiente a qual eu estou sendo submetido? Eu não vou conseguir desenvolver minha atividade, meu trabalho, se eu não estiver inserido num contexto, num ambiente. Então, eu acho que a gente pode começar a analisar, ter um pouco mais de senso crítico e ser mais propositivo para a melhoria desse meu ambiente de trabalho. Então, do mesmo jeito que eu me preocupo comigo mesma, eu preciso me preocupar com o meu coleguinha que está aqui do meu lado, tá? De forma, a minha atividade ela também está impactando na do outro. E aí, acho que a gente vai começar a entrar nesse processo de uma coletividade e pensar no processo de sustentabilidade maior para a melhoria desse ambiente. Então, eu acho que esse é um dos grandes pontos. Procurar ser proativo e participativo, colaborativo nas propostas que vierem, que surgirem. Procurar se engajar, né? ter uma adesão aos programas que são construídos com tanto carinho com os profissionais que têm algum tipo de expertise. Ana trabalha nessa área da voz, eu a conheço há muitos anos, a gente trabalha aqui, já é nosso segundo local de trabalho em comum, a universidade. E, assim, há quanto tempo a Ana não vem lutando sobre essa questão do combate e da conscientização da voz? E quantas pessoas que estão na universidade no mesmo tempo de vida dela aqui dentro e sequer conhece a Ana? Isso. Onde é que estou que eu não consigo ter acesso a isso? Então, o serviço existe? Não existe. Eu tenho acesso, não tenho acesso? Qual é a minha responsabilidade nesse processo? Então, eu acho que a gente, na função aqui de docente, de pesquisador, a gente sempre fica nesse sonho, né? E nessa luta constante de mudar essa realidade que a gente está inserido, para a qual a gente existe, inclusive, né, Ana? Isso. Então, trazer a adesão e o engajamento da sociedade é muito importante, tá? Seja ela dentro da universidade ou pessoas que vêm de fora. Eu acho que posso complementar. Bom, pode, fica à vontade. Isso, então acho que sim, eu já disse tudo, né? Eu acho que o tempo inteiro a gente fez essa fala aqui complementar, né? E esse entendimento do indivíduo como um todo e da responsabilidade que cada um tem que ter consigo, né? Eu acho que esse é o ponto-chave. Você, Igor, trouxe assim, a prevenção, a promoção, quer dizer, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para quem está do meu lado, nas minhas relações de trabalho, o que é que eu posso também melhorar da minha vida? Porque, vejam, muita gente pode estar dizendo assim, a minha sala, eu não posso mexer no ar-condicionado, a minha sala está quente, e isso é fato. Tem coisas que estão fora da nossa possibilidade de mudança. A gente pode até reclamar, a gente pode até ir lá e pedir para mudar, mas o que é que você pode fazer por você que depende de você? Então, às vezes, a gente só faz uma mudança em relação à forma como a gente está lidando com a nossa saúde quando a gente adoece. Porque, culturalmente, parece que a gente sempre espera, né, o adoecimento, a instalação dos quadros para parar. Então, o que a gente está propondo é olhe para você, se perceba, perceba seu corpo, perceba sua comunicação, perceba a importância disso para a sua vida pessoal e profissional. E a gente aqui nem falou de saúde mental, né, Cíntia? Porque aí teria outro viés, a gente está percebendo que hoje as pessoas estão adoecendo, a questão da saúde mental é uma questão impactando nesse corpo, impactando na comunicação, na voz. Eu acho que daria outro tema aí, que eu acho que nem teria tempo para a gente entrar nesse aspecto. Mas, assim, eu acho que o que a gente quer dizer é essa mensagem. O que é que você pode fazer por você? No seu ambiente, na sua fala, na sua voz. O tema desse ano da nossa campanha, do Dia Mundial da Voz, é Minha Voz, Nossa Voz, a força da conexão. Então, a nossa comunicação nos conecta. A nossa voz, o nosso corpo. Cíntia disse agora, se amarrar meus braços, eu não vou conseguir falar. Então, porque a gente fala pelo corpo, pelo olhar, e tudo isso precisa ser cuidado, porque é o que a gente tem de mais precioso, é o nosso corpo, é a nossa comunicação, é a nossa consciência, é esse estar. Então, realmente estar inteiro para viver, estar atento. Eu acho que os programas que Cíntia falou são muito importantes, existem já na universidade, e vamos ver a procura das pessoas por isso. A gente vai estar sempre à disposição. Exato. Certo, gente. Acho que uma última perguntinha rapidinho para fechar é, para mais informações, que tipo de conteúdo a gente pode acessar? Bom, a gente vai ter, eu já vou fazer de novo a propaganda da campanha, começando na terça-feira, a gente vai ter no Recife, no domingo, eu acho que é dia 20, no domingo da semana que vem, a gente vai estar no Recife Antigo, de 10 da manhã até 1 hora da tarde, fazendo orientação para a população, panfletando, explicando, aqui na clínica de fonoaudiologia, na terça-feira de tarde, a gente também vai fazer triagem e orientação para a população, então pode nos procurar. E é isso. Cíntia, você quer ainda trazer? Mas onde é que eu posso buscar mais informações? Assim, é importante que as pessoas tenham muita responsabilidade onde forem buscar essas informações. É importante que elas elejam uma fonte segura de onde elas vão buscar essas informações, né? Cuidado com o que aparece nas redes sociais, com esses modelos que são generalizados, que são trazidos para todos, né? Tenham um senso crítico, né? E por estarmos dentro da universidade, eu acho que a universidade é um local onde a gente pode considerar que as informações que elas são trazidas, elas são baseadas em evidências, né? Por isso que pesquisamos, para que a gente possa ter uma lógica. Então, procurem estudos, artigos, ou sites, ou redes sociais, perfis, onde vocês saibam que a responsabilidade ela tem, pautada na escolha das informações que vão ser trazidas, tá? Eu queria deixar o e-mail do Comitê de Ergonomia da Universidade, pode ser? Porque pode ser pode. Que o e-mail, com certeza, essa demanda vai chegar para a gente, né, Ana? Vai ser direcionado para o local. Sim. Comitê Ergonomia, vai ficar dois Ezinhos juntos, tá? Comitê Ergonomia. .projep@ufpe.br, tá? Então, qualquer demanda, qualquer necessidade, ela pode ser direcionada para um e-mail do comitê, que ele, a partir da análise, ele vai fazer os direcionamentos e vai atender as demandas. Se você for aluno, né, é importante também, busca teus cursos, as coordenações, os teus departamentos, né? Corram atrás dessa ajuda, porque com certeza a universidade ela vai disponibilizar, ela tem sim projetos, programas que vai poder te ajudar, seja em que papel você esteja, tá? Seja docente, técnico, ou seja decente, né? Os nossos alunos. E até a sociedade, né? É aquele sim, meu familiar, né? Aquela pessoa que eu conheço, aquela pessoa que eu cruzei no ônibus, enfim, seja quem for. A universidade está para isso, né? Estamos para isso. Gente, a rádio é um sinal disso, né? Então, universidade pública, vamos embora. Agora, seguindo para o nosso encerramento, antes da gente encerrar, eu gostaria de passar a palavra para cada uma de vocês para fazer uma fala final. Eu começo com a professora do Departamento de Fonoaudiologia, especialista em voz e doutora em educação, membro da Liga da Voz em Pernambuco e membro do Comitê de Ergonomia da UFPE, Ana Nery Araújo. Eu queria agradecer a oportunidade da Rádio Paulo Freire. Eu acho que essa temática foi riquíssima. Foi um prazer estar aqui com Cíntia, minha colega, lutadora aqui também da saúde. E estamos juntos, o curso de fonoaudiologia, a clínica de fonoaudiologia e eu estamos à disposição para o que vocês precisarem em termos dos nossos serviços. Nós temos várias extensões aqui que cuidam das pessoas, não só a comunidade interna, mas a comunidade externa, e é isso, a nossa comunicação, ela é muito rica, e a gente tem que cuidar muito dela, porque é a força da nossa conexão, está na nossa comunicação. Obrigado, Ana, a gente agradece muito a sua participação, e eu passo a palavra para a fisioterapeuta e docente do curso de fisioterapia, Cíntia Vasconcelos. Eu também quero agradecer muito esse momento, por mim eu ficava aqui mais 3 horas, não sei se minha postura permitiria que eu conseguisse ficar tempo conversando, mas eu quero agradecer esse espaço, esse momento, dizer que não só os nossos cursos específicos, né, fisioterapia, fonoaudiologia, mas chamar a atenção que hoje nós temos dentro da universidade uma gama, nós temos 8, 9 cursos que trabalham diretamente com saúde, né, além dos nossos, como nutrição, a Ana falou muito sobre a necessidade de uma boa alimentação, uma boa ingestão de água, né? A questão da educação física, trazendo a perspectiva da formação de profissionais, que vai nos ajudar nessa questão da atividade física, que também foi trazido, e a gente precisa que seja, passe a ser incorporado nos nossos bons hábitos, né, para com a nossa saúde. Então, é importante chamar atenção para isso. Eu acho que esse momento, acho que um dos grandes recados que acho que a gente vai deixar em recomendação é essa. Aproveita esse mês do Movimento do Abril Verde, aproveita o mês de abril para trazer essa conscientização sobre o quanto é importante estarmos responsáveis pela nossa saúde. Consequentemente, eu vou conseguir promover uma segurança, uma garantia para que eu possa exercer minhas atividades, sejam elas de trabalho, sejam elas recreacionais, sejam elas de lazer, né? Sejam elas pessoais, de higiene, seja o que for, né? Para que a gente possa trazer ela sempre de uma forma que possa ser executada da melhor forma possível para manter o meu corpo em condições para me carregar por anos e anos que eu tenho na minha vida, né? Então, que a gente perceba isso, se cuide, estamos à disposição, né? A universidade se coloca aqui à disposição, o Comitê de Ergonomia, para que a gente possa dar esse suporte.